Airport level 020, passing level 150. Contact now RE 600 125 45. Have a nice trip. 125-45, Airport level 020. Boa noite, obrigado. Boa viagem até Portugal. Obrigado. Roger, cleared for pushback. You will be towed to a bean gate number 8. Start up there and call ready for taxi. Localizador, o Campo Avista, 3091, passando Duna, completa ILS, chama a torre 118.95. 2954, graças. Salvador, está 3891. Está 3891 no reparto externo. Chamada externa, 3891. escutando, Machado, Travado, tá 3891. Tá 3891, no livre pouso não no zero, vento 080 graus com 8 nós, altímetro no zero no 2. Livre pouso no zero, tá 3891. Navio no solo azul 1, livre à direita, ataque nessa frequência via alfa, repartição da Juliette. 389-1 no táxi via Juliette, portão número 2. Little 84, raise the taxi. 281012, taxi via India Alpha, holding short call tower 118, this 1-9-5. 281012, via 8 on India Alpha, correction, India Alpha, and tower 118, decimal 9 Europa, 0 for you cooperation, sorry, I appreciate you very much. Tower, good evening, Europa 084, holding point runway 10, we are ready. Europa 084, cleared. Line up and take off runway 10, wind 090 degrees with 1 knot. VL4, line up and take off runway 10, Europa 084. Delta 084 airborne at 23, call departure 119.8, have a good flight. 119.8, thank you sir for the cooperation, bye. Departure, good evening, Europa 084, crossing 1200. Europa 084, mayday, contact on departure, climate maintain level 370, normal departure. 370 Momo Departure, we will appreciate any direct, sir. American Europa 084, you are cleared to fly direct to Jabit position. Clear direct Jabit position, thank you sir, Europa 084. Europa 084, passing level 140 and contact receive center 125.45. 125.45, Europa 0842, thank you sir. Have a nice trip and good night. Have a nice service sir. Bom dia, Santos Português 170, contato radar, nossa identificação, desce 2000, direto Duna, altímetro 0012, Porta localizadora autorizada LS. 7-0, controle. Seguindo 7-0, controle, observa que você está 44 milhas de turno, passando 11 no 10. 3170, completa aproximação ILS, torre 118, decimal 95. Boa noite, com pouso. Boa noite, obrigado, senhor. Boa noite. Torre Salvador, muito bom dia, o 3170 na final da 10, baixar pra lá. Bom dia, 3170, livre pouso na 10, vento 080 graus com 11 NAS, altímetro no 09. Livre pouso na 10, tá 3170. 3170, solo 52, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repartente da Juliette. Livre à direita, Alfa via, e vai repartente da Juliette, 3170. Táxi via Juliette, portão 612. Juliette 612 até 3170.